Ficheiro 33, página 264, capítulo 13. Enganos. Três punhados de folhas de uva-espim, numa decocção, infusão por uma noite, despejada sobre meio punhado de elébro preto. Coloquei a lista de ingredientes sobre a mesa encrustada, como se fosse ligeiramente pegajosa ao toque. Consegui a receita com Madame Rouleau. Ela é a melhor das fazedoras de anjos, mas até ela diz que é perigoso. Louise, tem a certeza de que quer fazer isto? O seu rosto, redondo e rosado, estava esborratado e o polpo do lábio inferior tinha tendência a estremecer. Que escolha tenho eu? Pegou na receita da droga abortiva e fitou-a com fascinação e repulsa. Elébro preto, disse, com estremecimento. Só o nome já soa como algo maligno. Bem, é uma droga muito forte, disse eu com franqueza. Vai fazê-la sentir-se como se as suas entranhas estivessem prestes a sair. Mas o bebé pode vir também. Nem sempre funciona. Lembrei-me da advertência de Mestre Raymond. É perigoso esperar demasiado. E perguntei-me com quanto tempo de gravidez ela estaria. Certamente não mais do que umas 6 semanas. Ela contou-me assim que o suspeitou. Olhou para mim, espantada, com os olhos vermelhos. Alguma vez a usou? Por Deus, não! Eu mesmo me surpreendi com a veemência daquela exclamação e respirei fundo. Não! Mas já vi mulheres que a usaram no Hôpital des Anges. Os abortadores. Os fazedores de anjos, na sua maioria, atendem na privacidade dos lares, nos seus próprios ou dos clientes. Os seus sucessos não eram os que acabavam no hospital. Coloquei a mão discretamente sobre o meu próprio abdômen, como se quisesse proteger o seu indefeso ocupante. Louise reparou no gesto e encolheu-se no sofá, enterrando o rosto nas mãos. Quem me dera estar morta, lamentou-se. Porquê? Porquê é que não pude ter a mesma sorte que você, carregando o filho de um marido que eu amasse? Agarrou a barriga rechonchuda com as duas mãos, fitando-a, como se esperasse que a criança fosse espreitar entre os seus dedos. Tinha inúmeras respostas a essa pergunta em particular, mas não achei que ela de verdade quisesse ouvir nenhuma delas. Respirei fundo. E sentei-me a seu lado, dando-lhe umas palmadinhas de consolo no ombro adamascado, sacudido pelo choro. Louise, disse, quer a criança? Ela ergueu a cabeça e fitou-me perplexa. Mas é claro que quero, exclamou. É dele, é de Carlos, é. O seu rosto contorceu-se e ela baixou a cabeça outra vez, sobre as mãos, entrelaçadas com força sobre o ventre. É minha, murmurou. Após um longo instante, ergueu o rosto banhado em lágrimas e, com uma patética tentativa de se recompor, assoou o nariz na longa manga do vestido. Mas não adianta, disse ela. Se eu não. Olhou para a mistura sobre a mesa e engoliu em seco. Então, Jules irá divorciar-se de mim, irá expulsar-me. Haveria um terrível escândalo. Eu poderia te ser excomungada, nem mesmo Deus poderia proteger-me. Sim, disse eu, mas hesitei. Depois deixei de lado a cautela. Há alguma hipótese de Jules acreditar que o filho é dele? Perguntei por fim. Ela olhou para mim, apalermada, por um instante, e tive vontade de a sacudir. Não creio, a menos que. Oh, finalmente caiu em si e olhou para mim, horrorizada. Quer dizer, dormir com Jules? Mas. Carlos ficaria furioso. Carlos, disse eu entre dentes, não está grávido. Bem, mas ele é, quer dizer, eu não poderia. Mas a expressão de horror desvanecia-se, sendo aos poucos substituída pela crescente compreensão da possibilidade. Eu não queria pressioná-la. Ainda assim, não via nenhuma razão para ela arriscar a própria vida, em consideração ao orgulho de Carlos Stuart. Acha que Carlos iria querer que colocasse a sua própria vida em risco? Perguntei. Aliás, ele sabe a respeito da criança? Ela balançou a cabeça afirmativamente, a boca meio aberta, enquanto pensava, as mãos ainda entrelaçadas sobre a barriga. Sim, foi sobre isso que discutimos da última vez, fungou. Ele estava furioso. Disse que era tudo por culpa minha, que eu devia ter esperado até ele retomar o trono do pai. Então, um dia, ele seria rei e poderia tirar-me de Jul. Faria com que o Papa anulasse o meu casamento e os seus filhos seriam os herdeiros de Inglaterra e da Escócia. Ela sucumbiu outra vez, choramingando e lamuriando-se incoerentemente numa prega da saia. Revirei os olhos exasperada. Pare com isso, Louise, disse eu rispidamente. Assustou-se de tal forma que parou de chorar, ao menos por um momento. E eu aproveitei o intervalo para enfatizar o meu ponto de vista. Ouça, disse do modo mais persuasivo possível. Não acha que Carlos iria querer que você sacrificasse o filho dele, certo? Na verdade, eu achava que Carlos seria favorável a qualquer medida que eliminasse qualquer inconveniência do caminho, independentemente dos efeitos que isso pudesse ter sobre Louise ou sobre o seu suposto rebento. Por outro lado, o príncipe realmente possuía uma acentuada veia romântica. Talvez pudesse ser induzido a ver a situação como uma adversidade temporária, comum a monarcas exilados. Obviamente eu iria precisar da ajuda de Jamie. Fiz uma careta, diante da ideia do que ele pudesse dizer sobre o assunto. Bem, Louise hesitava, desejando desesperadamente ser convencida. Senti uma momentânea compaixão por Jules, príncipe de Rouen, mas a visão de uma jovem criada morrendo numa prolongada e ensanguentada agonia, num colchão de palha aberto no corredor de pedra do Hôpital des Anges, estava brutalmente clara na minha mente. Quase anoitecia quando deixei a casa dos Rouen, arrastando os passos. Louise, palpitando de nervosismo, estava no seu quarto de vestir. E a criada penteava-lhe os cabelos para cima e vestia-a com o vestido mais ousado, antes de ela descer para um jantar íntimo com o marido. Sentia-me completamente exausta e esperava que Jamie não tivesse levado ninguém para jantar em casa. Eu também precisava de um pouco de privacidade. Ele não levara ninguém. Quando entrei no gabinete, estava sentado à secretária, absorto, com três ou quatro folhas de papel densamente escritas. Achas que é mais provável que o comerciante de peles seja Luís da França ou o seu ministro Duvernay? Perguntou sem erguer os olhos. Bem, querido, obrigada. E tu como estás? Bem, respondeu distraidamente. Os tufos de cabelo do topo da sua cabeça estavam todos em pé. Ele massageava o couro cabeludo vigorosamente, enquanto eu observava o longo nariz enfiado no papel com uma expressão ameaçadora. Tenho a certeza de que o alfaiate de Vendôme deve ser Monsieur Gayer, disse ele, percorrendo as linhas da carta com o dedo. E nosso amigo mútuo poderia ser o Conde de Mar, ou talvez o enviado papal. Acho que é o conde pelo resto da carta, mas o... Que diabo é isso? Olhei por cima do ombro dele e sustive a respiração quando vi a assinatura no pé da carta. Jaime Stuart, rei da Inglaterra e da Escócia, pela graça de Deus. Meu Deus! Então funcionou? Girando nos calcanhares, avistei Fergus, sentado num banco diante da lareira, laboriosamente enchendo a boca com tortas e rindo para ele. Ele retribuiu com um largo sorriso, as bochechas estufadas como as de um esquilo, empanturradas de torta de castanhas. Tirámo-la das mãos do enviado papal, explicou Jamie, voltando à superfície o suficiente para perceber que eu estava ali. O Fergus tirou-a da sacola enquanto ele jantava numa taberna. Ele vai passar a noite lá, de modo que teremos que voltar a colocar no lugar antes do amanhecer. Nenhuma dificuldade nisso, não é assim, Fergus? O menino engoliu e sacudiu a cabeça. Não, senhor. Ele dorme sozinho, por isso não desconfia de companheiros do quarto que lhe possam roubar o conteúdo da sacola. Riu desdenhosamente. A segunda janela da esquerda, acima dos estábulos. Abanou a mão ao de leve, os dedos ágeis e sujos, pegando noutra torta. Nada de mais, senhor. Tive a súbita visão daquela mão fina, contorcendo-se, presa sobre um cadafalso, com a lâmina de um carrasco erguida acima do pulso estreito, como um cabo de vassoura. Engoli em seco, forçando para baixo uma súbita golfada do meu estômago. Fergus usava uma pequena medalha de cobre esverdeado num cordão à volta do pescoço. A imagem de São Dimas, esperava eu. Bem, disse respirando fundo para me estabilizar, o que têm a ver esses comerciantes de peles? Não havia tempo para inspeções vagarosas. Por fim, fiz uma cópia rápida da carta e o original foi cuidadosamente dobrado outra vez. E o selo original recolocado, com a ajuda da lâmina de uma faca aquecida, na chama de uma vela. Observando a operação com ar crítico, Fergus sacudiu a cabeça para Jamie. O senhor tem o dom, milord. É uma pena que uma das suas mãos seja aleijada. Jamie olhou calmamente para a sua mão direita. Na verdade, não estava assim tão danificada. Dois dedos, ligeiramente tortos, uma grossa cicatriz ao longo do dedo médio. O único dano maior fora no dedo anular, rigidamente esticado. A segunda junta tão esmagada que a cicatrização fundira dois ossos do dedo. A mão fora-lhe partida na prisão de Wentworth há menos de 4 meses por Jack Randall. Não tem importância, disse sorrindo. Flexionou a mão e estalou os dedos para Fergus na brincadeira. De qualquer maneira, as minhas manápolas são demasiado grandes para me dedicar a furtar carteiras. Ele havia recuperado um impressionante grau de movimentos, pensei. Ainda carregava as macias bolas de pano que eu lhe fizera, apertando-as discretamente centenas de vezes por dia, enquanto realizava os seus afazeres. E se os ossos ressoldados o incomodavam, nunca se queixou. Então, vai agora, disse ele a Fergus. Vem ver-me quando tiveres voltado a salvo, para que eu saiba que não foste apanhado pela polícia ou pelo dono da taberna. Fergus torceu o nariz com desdém diante de tal ideia, mas assentiu, enfiando a carta com cuidado dentro do casaco, antes de desaparecer pela escada dos fundos para a noite, que era tanto o seu elemento natural quanto a sua proteção. Jamie ficou a olhar por um longo tempo na direção em que ele desapareceu. Depois voltou-se para mim. Na verdade, olhou de facto para mim pela primeira vez. E as suas sobrancelhas ergueram-se repentinamente. Vale-me Deus, Sassenach, exclamou. Estás branca como minha camisa. Sentes-te bem? Apenas com fome, respondi. Ele mandou servir imediatamente o jantar e comemos diante da lareira, enquanto eu lhe contava sobre Louise. Para minha surpresa, apesar de cerrar as sobrancelhas e murmurar palavras pouco elogiosas em gaélico, tanto a respeito de Louise quanto de Carlos Stuart, ele concordou com a minha solução para o problema. Achei que irias ficar aborrecido, disse eu, apanhando um bocado do suculento cassoulet com um pedaço de pão. O feijão quente, temperado com bacon, encheu-me de uma sensação de tranquilo bem-estar. Estava frio e escuro lá fora e barulhento com a ventania, mas estava quente e silencioso ali, junto ao fogo, com Jamie. Ah, por que motivo Louise Latour vai impingir um bastardo ao seu marido? Jamie franziu o senho para o seu próprio prato, passando o dedo pela borda para apanhar o resto do caldo. Bem, não sou muito a favor disso, Sassenach. É um engano vergonhoso contra um homem. Mas o que a pobre mulher poderia fazer? Sacudiu a cabeça, depois lançou um olhar para a secretária do outro lado do aposento e sorriu ironicamente. Além disso, não cabe a mim fazer-me passar por moralista com o comportamento dos outros. Roubar cartas, espiar e tentar de um modo geral subverter um homem que a minha família considera rei? Não gostaria que alguém me julgasse com base no que estou a fazer, Sassenach. Tens uma razão muito boa para o fazeres, protestei. Ele encolheu os ombros. A luz do fogo, a tremeluzir-lhe no rosto, encovava-lhe as faces e lançava-lhe sombras nas órbitas dos olhos. Fazia-o parecer mais velho do que era. Às vezes, esquecia-me de que ele ainda não tinha 24 anos. Bem, sim, e Louise Latour também tem as suas razões, disse ele. Ela quer salvar uma vida, eu quero salvar 10 mil. Isso dá-me o direito de arriscar a vida do pequeno Fergus, o negócio de Jared e a tua própria vida? Virou a cabeça e sorriu para mim, com a luz a refletir-se na ponta do seu nariz longo e direito e a brilhar como uma safira, no único olho voltado para o fogo. Não, não vou perder o sono por causa da necessidade de abrir as cartas de outra pessoa, disse ele. Pode tornar-se muito pior do que isto, antes de acabarmos. Claire, não posso dizer com antecedência o que a minha consciência aguentará. É melhor não a colocar à prova demasiado cedo. Não havia nada a ser dito quanto a isso. Era tudo verdade. Estendi o braço e coloquei-lhe a mão no rosto. Ele colocou a sua própria mão sobre a minha, envolvendo-a por um instante. Depois virou a cabeça e docemente beijou-me na palma da mão. Bem, disse ele respirando fundo e voltando ao trabalho, agora que já jantámos, vamos dar uma vista de olhos a esta carta? A carta estava codificada, isso era óbvio, para frustrar possíveis interceptadores, explicou Jamie. Quem iria querer interceptar a correspondência de Sua Alteza? Perguntei. Quero dizer, além de nós. Jamie riu, achando graça à minha ingenuidade. Quase toda a gente, Sassenach. Os espiões de Louis, os espiões de Duvernay, os espiões de Filipe de Espanha, os senhores jacobitas e aqueles que acham que poderão tornar-se jacobitas se o vento superar na direção certa. Comerciantes de informações que não se importam nem um pouco com quem possa morrer ou viver por causa disso. O próprio Papa. O Santo Padre apoia o Stuart no exílio há 50 anos, portanto imagino que fique atento ao que andam a fazer. Tamborilou com o dedo sobre a cópia que eu fizera da carta de Jaime para o filho. O selo nesta carta já foi removido talvez umas 3 vezes antes de eu o tirar, disse. Compreendo, disse eu. Não é de admirar que Jaime codifique as suas cartas. Achas que consegue descobrir o que ele diz? Jaime pegou nas folhas de papel, franzindo a testa. Não sei, alguma coisa assim. Outras não faço a menor ideia, mas talvez consiga decifrar se eu puder ver outras cartas enviadas pelo rei Jaime. Verei o que Fergus pode fazer por mim nesse caso. Dobrou a cópia e guardou-a cuidadosamente na gaveta, trancando-a em seguida. Não podes confiar em ninguém, Sassenach, explicou, vendo os meus olhos arregalarem-se. Podemos perfeitamente ter espiões entre os nossos empregados. Deixou a pequena chave cair no bolso do casaco e estendeu o braço para mim. Peguei no castiçal com uma das mãos e no seu braço com a outra e dirigimos-nos para a escada. O resto da casa estava às escuras e os criados dormiam virtuosamente, exceto Fergus. Senti um leve arrepio ao pensar que um ou mais daqueles silenciosos seres adormecidos acima e abaixo poderiam não ser quem aparentavam. Isso não te deixa um pouco nervoso? Perguntei enquanto subíamos as escadas. Nunca poder confiar em ninguém? Ele riu baixinho. Bem, eu não diria em ninguém, Sassenach. Posso confiar em ti, e em Murtag, e na minha irmã Jenny, e no marido, Ian. Eu confiar-vos-ia a minha vida, o que já fiz, aliás, mais de uma vez. Estremeci enquanto ele puxava as cortinas da enorme cama. O fogo fora abafado para a noite e o quarto começava a ficar frio. 4 pessoas em quem podes confiar. Não parece muito, disse, desfazendo os laços do meu vestido. Ele tirou a camisa pela cabeça e lançou-a sobre a cadeira. As cicatrizes nas suas costas reluziram como prata, na fraca claridade do céu noturno lá fora. Sim, bem, disse ele de modo prático. São mais quatro pessoas do que Carlos Stuart possui. Havia um passarinho a cantar do lado de fora, embora ainda faltasse muito tempo para o primeiro raio de luz da manhã. Um tordo que praticava os seus trinados e gorjeios sem parar, empoleirado numa calha, em algum lugar na escura vizinhança. Mexendo-se, ensonado, Jamie esfregou a cara contra a pele macia da minha axila recém-depilada. Depois virou a cabeça e plantou um beijo macio na cavidade quente, provocando um pequeno e delicioso estremecimento pelo meu corpo. Murmurou, passando a mão ao de leve pelas minhas costelas. Eu gosto quando ficas assim toda arrepiada, Sassenach. Assim? Disse eu, passando as unhas da minha mão direita delicadamente sobre a pele das costas dele, o que logo lhe causou uma onda de arrepio, sob a provocação do toque dos meus dedos. Ah! Ah! Pois é! Retruquei suavemente, continuando a provocá-lo. Com um gemido de prazer, rolou de lado, envolvendo-me nos braços quando o segui, comprazendo-me com o repentino contacto de cada centímetro de toda a frente dos nossos corpos completamente nus. Ele estava quente como uma brasa, o seu calor abafado durante a noite para reacender sem chamas no frio escuro da madrugada. Os lábios cerraram-se-lhe com delicadeza sobre um mamilo e eu própria gemi, arqueando-me ligeiramente para o encorajar a tomá-lo mais fundo na sua boca quente. Os meus seios ficaram mais cheios e mais sensíveis a cada dia que passava. Os meus mamilos doíam e formigavam às vezes sob os corpetes apertados dos meus vestidos, querendo ser sugados. Vais deixar-me fazer isso depois? Murmurou, com uma leve mordida. Quando a criança chegar e os teus seios ficarem cheios de leite, vais alimentar-me também junto ao teu coração? Segurei-lhe a cabeça e acariciei-a, os dedos mergulhados nos cabelos macios como os de um bebé, que cresciam abundantemente na base do seu crânio. Sempre, sussurrei.